Bem-vindos a mais um Paper Masters, eu sou o Eric. Oi, eu sou o Guilherme, tudo bem? Aí, eu sou o Magari. Bom, e hoje a gente tá aqui em um novo programa do Paper Masters, agora quinzenal, como a gente falou da última vez, né, o programa agora é quinzenal. E estamos aqui pra falar do que, Magari? Do que a gente tá aqui pra falar? Você que é o especialista? Dessa vez o especialista é você. Ah, sei. A gente vai aproveitar que essa semana agora foi o aniversário do Donald. Vamos fazer... Eu já queria fazer isso já faz um tempo, era um remake de um podcast que antigamente eu tinha um podcast, eu e o Guilherme Barra Curto aqui, a gente tinha um podcast. Oi. Antigamente, a gente fez um episódio sobre Disney, ficou legal, só que como a gente era meio amador, tá hospedado em algum lugar que ninguém mais sabe onde é e sumiu tudo, era hospedagem grátis e desapareceu. Ah não! Você já ouviu falar do archive.org? Uhum. Ah, aí, ó, pode ser. Eu achei alguns podcasts nossos ali. Eu achei alguns também. Procurei, mas o da Disney especificamente eu não achei nem ferrando. Qual que era o nome do podcast seus? Climax Cast. Tinha o Climax, tinha o Clarin Cast. Foi antigamente, muito antigamente. Uhum. Mas enfim, a gente fez mais o que a gente fez da Disney foi no Climax. Ficou legal e tal, mas desapareceu da internet e enfim. Eu queria fazer esse remake aqui, já que aqui nesse podcast pode falar de qualquer coisa. Só que eu só consegui recuperar o Curto. Os outros desapareceram também no limbo da internet dos participantes. Enfim, a gente vai falar aqui um pouco de Disney, mais específico do Donald. E o Eric tá aqui pra, apesar de quem ouve o Aracnofan já saber dos... Como o Eric adora patos, ele tá aqui pra ser a orelha. Exatamente. E esse podcast que a gente já comentou algumas vezes, né, que... Lá no início ele nasceu com a ideia de normalmente quem gosta de montar papercraft, fica ouvindo alguma coisa e tal, e aí a gente pensou, né, por que não um podcast para esse público? E no final das contas ele alterou completamente o público, não alterou, né, ele incluiu mais gente no público, que foi assim, a gente começou a falar sobre, inicialmente, as inspirações que geram papercraft, e no final das contas virou um podcast como qualquer outro, né, que fala de qualquer assunto de desenho, de jogo e etc., que tá ligado ainda com o público lá do Papercraft, mas agora tá ligado com todo mundo, né? Então, por causa disso, que a gente vai falar do Donald. Tava olhando aqui, o Climax Cast que a gente gravou foi em maio de 2011. Dia 20 de maio de 2011, eu acabei de encontrar. Não, você achou o link, não o podcast. Não, eu tô ouvindo o podcast aqui, muito bom, hein? Então, tô brincando. Bom, então, vamos lá, né? Antes de começar, fazendo o papel de ouvinte que não sabe nada, até eu vou fazer um papel de até que não sabe mais do que eu sei, no final das contas. Por que, que a gente vai falar de Donald? Donald não é só desenho animado, não? Começou com desenho animado. A primeira aparição dele foi no desenho animado lá em 9 de junho de 34, no curta da Galinha Sábia, que Wise Little Hen. Era um desenho da Silly Symphony, que era aqueles desenhos mais... que não era do Mickey, a Disney incluía qualquer coisa lá. Aí teve esse desenho da... O Donald, na verdade, era um personagem coadjuvante lá, ali era só fazer o papel daquela... Se você for olhar direito, o desenho é basicamente aquela história da cigarra e da é formiga. A fábula da cigarra que não quer trabalhar, blá blá. Uhum. Então, o Donald era um desses que não queria trabalhar e só queria se dar bem e no final ele se dá mal. A personagem principal mesmo era a galinha aleatória lá. E o Donald era mais aleatório que isso. O Donald era um coadjuvante, assim, quase. Sim. Não fazia nada no desenho. Ele só ficava dançando e querendo comer a comida da galinha lá aqui, sem ajudar. Uhum. A galinha falava, gente, eu tenho aqui comida, só que você tem que trabalhar por isso. Ele, meu Deus, meu estômago tá doendo, meu Deus, eu não posso trabalhar, eu quero dançar. Era basicamente isso. A única coisa estranha é que ele já tava com a roupa de marinheiro. Sim, é, ele morava num barquinho. É, a razão dele ter uma roupa de marinheiro é que no desenho da Galinha Sábia ele tinha um barquinho. Ah. E essa versão é aquela que tem um bico mais alongado, né? O bico mais alongado, ele é mais baixo. Eu falei brincando de... Ah, mas ele não é só desenho e tal? Porque, tipo assim, obviamente que tem quadrinho de Donald e tal. Inclusive, aqui no site tem até pra baixar a caixa pra guardar quadrinhos, né? Eu não sou um idiota completo, ouvintes. Eu estava brincando. Tá bom? Sei. Não por isso, né? Posso ser idiota completo por outros motivos, não por isso. Então, e aí depois dessa animação, o pessoal gostou do Donald, alguma coisa assim, e aí ele... Na verdade, o Disney já era daquele jeito, ele tinha meio certeza que o personagem ia fazer o sucesso. Ele incluiu ali, mas logo no mesmo ano ainda, em agosto, Donald já apareceu em um curta do Mickey, na primeira versão do Benefício aos Órfãos. Aí lá o desenho é preto e branco, o Donald tá ainda mais estranho que ele é nesse primeiro Galinha Sábia aí, essa fase pica-pau de perna grossa dele aí. Porque o Donald já era um personagem que o Disney tava planejando há algum tempo. Em 31, teve a primeira citação ao Donald num livro numa história do Mickey. Aqueles livros, sabe, que tem uma história, tem uma imagem, tem uns textozinhos aleatórios na imagem. Livro infantil. Tinha uma história lá que o Mickey ia dar uma festa e ia chamar todos os amigos. Ele aparece lá, não sei o que, a vaca Clarabella, a galinha não sei o que, o pato Donald. Aí depois ele apareceu em uma ilustração aleatória em outro livro do Mickey também. Dessa vez foi em ilustração, não só o nome sendo falado. Teve uma ilustração, não igual o que a gente conhece, ele tinha uma espécie de calça com suspensório. O Donald começa a ganhar projeção mesmo quando ele começa a contracenar com o Mickey, né? Porque sim, ele vira um dos coadjuvantes, como o Pateta, o Horácio, a Clarabella, a Minnie. Aí quando ele começa a entrar nas histórias convivendo com o Mickey, é que ele ganha a personalidade mesmo que a gente conhece, aqueles traços. Ele vira o personagem que a gente conhece aproximadamente. Na Galinha Sábia, realmente, se você não falar que é o Donald, só pelo fato de ele usar uma roupa de marinheiro, ele é um personagem qualquer. Uhum. Mas nesse Benefício aos Órfãos, a gente já começa a ver que a história, o Mickey faz uma apresentação para uns órfãos, e cada um dos personagens vai apresentar números lá. E tem o Donald no meio. E a gente vê, ele começa a ser as características dele, a raiva dele, aquela pose de quando ele tá com raiva, que ele começa a pular e balançar os braços, clássica. A impaciência a primeira vez com apareceu criança. Aqui, a impaciência. A com criança, principalmente. Apesar de que eu dou razão a ele, aquelas crianças são chatas demais. Também é muito famoso o dublador do Donald, que na verdade acho que é o Clarence, o nome dele. É, o Clarence Nash. Ele deu uma voz única pro Donald, né? Sim. Que talvez seja a voz mais famosa de desenho animado que existe, é do Donald. Tanto que nesse desenho do Benefício aos Órfãos, o Donald, um dos números dele lá, ele recita aquela poema Mary tinha um carneirinho. E foi esse poema que o Clarence Nash fez pra... Tipo, pra ganhar o papel. Antes do Donald desistir ainda. Acho que fizeram meio com homenagem pra isso. Pra convencer o Disney a ficar com o papel, né? É, na verdade, o Disney ouviu o Clarence Nash recitar isso em um programa aleatório no rádio. E dizem as lendas que ele ligou lá pro pessoal dele. Ele falou, ó, achamos o nosso pato. Ele foi contratado, o Clarence Nash. Tanto que o Nash ficou no papel até 85, que... Ele não pôde continuar dublando Donald porque, bem, ele morreu. Fica meio difícil, mas... Se ele não tivesse morrido, até hoje era ele. Tanto que depois foi o Tony Anselmo, que assumiu pouco depois. E tá aí até hoje também. Ou seja, lá nos Estados Unidos, o Donald só teve duas vozes oficiais. E aí, e como você falou... Essa parte da história, ele continua fazendo vários desenhos animados. Começa a estrelar alguns como protagonista logo depois, né? É, em 38, o primeiro... desenho animado solo dele, que é o Don Donald, que inclusive que aparece a Proto Margarida, que oficialmente a Disney fala que era a Margarida uma versão pré, mas eu discordo. Versão beta. É uma versão beta, eu discordo. Essa é a dona, tanto que nos quadrinhos, na tira de jornais, a dona até já chegou a aparecer, contracenar com a Margarida. E foi isso que eu falei, ó, com sucesso nos desenhos, aí logo passou pros quadrinhos. Começou o Al Taliaferro e o Bob Carpe, começaram as tiras de jornais, que era famosa naquela época, que o Mickey também tinha, o Floyd Gottfredson, o Donald, a Silly Symphony, que era o desenho que ele estreou lá, também tinha tira de anais, e o Donald acabou chegando também, com o solteiro do Bob, Carpe e arte do Al Taliaferro. E foi nessa tira que a gente teve as primeiras aparições de vários personagens, tipo o Guizas e o Luizinho apareceram nas tiras primeiro, a vovó Donald apareceu nas tiras. Eles eram primeiro na tira de jornal e depois é que foram pro desenho. É que nessa época, como normalmente os personagens apareciam nas tiras e nos desenhos, nas tiras eles demoravam, era mais fácil fazer, normalmente eles apareciam primeiro nas tiras. Mas muitas vezes a ideia surgiu primeiro no desenho, só que as tiras saíam antes, né? Mas no caso do Guizás e Luizinho, o próprio Disney fala que a ideia foi do Al Taliaferro. O Telefara tá acreditado como criador dos personagens. Mas falando de desenho animado do Donald, os desenhos mais famosos dele são desse período, né? Entre anos 30 e anos 40. É, nos anos 40, logo na metade lá, no começo, em 42, já teve os famosos desenhos que o Donald é convocado, né, por causa da Segunda Guerra. Donald serviu meio que uma propaganda, um garoto propaganda da guerra. Tiveram vários desenhos com ele no exército. Inclusive o clássico que chegou até a ganhar o Oscar do Führer lá, do Der Führer. É o que ele ficava na linha de produção, um negócio assim, não era? Do nazista. Então, ele sonha que tá na Alemanha nazista, é obrigado a trabalhar numa fábrica, fazendo bomba. Sim. Aí no final joga um tomate na cara do Hitler, alguma coisa assim, e aí ganha o Oscar. E aqui, as fábricas dos Estados Unidos não eram tão diferentes, não era? Não. Era a mesma coisa. Tipo, olha que absurdo esse regime opressor dos trabalhadores. Agora, um parêntese aqui. Se você procurar, você acha um desenho nazista com os personagens da Disney com pilotando aviões e jogando bombas. Que o piratão mesmo, que eles fizeram tal... O Mickey e o Donald de Pateta. O Pateta eu me lembro que tá. Acho que o Donald também jogando. O Alemanha nazista produziu, assim. Tipo como um cara faria na internet hoje em dia, piratão. Eles como aviadores tacando bomba nas pessoas. Caramba. É, o Magaren comentou das tiras de jornal. Nessa época era isso, né? Assim, esses personagens antigos, Popeye, Recruta Zero, sei lá. Esses caras todos, eles não tinham revistas em quadrinhos, né? Eles tinham tiras de jornal no início. É, aparecia, né? Em tiras. É tipo, a gente fala em desenho. Normalmente o pessoal pode associar mais recente. Ah, o desenho passava na TV, sei lá, na TV do Lobinho da época. Mas não, passava no cinema. Tipo, naqueles programas de... Que era tipo jornal, aí tinha nos intervalos tinha o desenho, tinha os matinês também. A gente tá falando de uma época que tinha as notícias sobre a guerra, ou qualquer notícia sobre qualquer coisa, a pessoa ia no cinema pra assistir aquilo, né? E aí tinha o desenho antes, ou no intervalo, não sei como é que funcionava, sabe? Depois. É, tanto que esse negócio da guerra, o Donald realmente foi convocado oficialmente. A Disney recebeu uma carta de convocação. E o Donald... A gente vai usar esse personagem, querem vocês, querem não. Tanto que em 84, /85, quando o Donald fez 50 anos, na festa de aniversário, uma das atrações dos festejos lá na Disneylândia foi o Donald receber a medalha de dispensa como sargento do exército. Ele foi dispensado com honra no cargo de sargento. Inclusive, nesse primeiro desenho de guerra do Donald reconvocado, foi... O desenho que aparece, que citaram a primeira vez, que o nome do meio do Donald, que é Fauntleroy. O dele é Donald Fauntleroy Donald Duck. No cartão de convocação lá, a gente vê lá o nome dele completo. E nessa época, o universo Disney, vamos dizer assim, era formado por quem? Era o Mickey e o Donald? O Mickey, o Pateta e o Donald eram os principais. Eram os três. Uhum. Era o trio de ferro, a trindade, como o pessoal chama hoje em dia. Eles três, aí tinha os coadjuvantes. Nos desenhos tinha o do Guia Zazio Luizinho, a Margarida não tinha estreado ainda, estreia em 40. Mickey tinha a Clara Bela, Horácio, tinha a Clara de Ovos, etc. Normalmente era só isso. Aí em um dos desenhos do Donald, de Invenções Modernas, uma das piadas lá, da sequência de piada, que é a piada da cadeira de barbeiro, se você clicar, assistir o desenho, você vai ver ela é a principal piada do desenho lá. Que fica preso numa cadeira de barbeiro automática lá. Essa ideia quem deu foi um dos animadores, que trabalhava como animador na Disney lá. Um cara que ninguém conhecia, chamado Carl Barks. Ele... É, desconhecido total. É, naquela época sim. Até hoje ninguém sabe. Né? Até hoje ninguém sabe. Quer dizer que então que o Donald Grasna e o Carl Barks... Não, não vou fazer essa piada não, deixa pra lá. E o que a raposa fala? Din, din, din, din, din, din, din, din. Muita gente não sabe mesmo que o Carl Barks começou como animador e só depois que ele virou cartunista. É. Gente, como as pessoas não sabem dessas coisas? A gente tá falando entre os fãs da Disney mesmo. Eu não estou inserido no meio dos fãs, então eu não sabia, seria uma coisa comum, né? Mas, o pessoal que é fã hoje em dia, que gosta, normalmente eles acham que o Barks começou como quadrinista, etc. O pior é que eu sabia, porque, assim, eu dei uma lida em algumas coisinhas antes de vir gravar e uma das coisas que eu li foi justamente isso, então... sabia que ele entrou na Disney trabalhando como aqueles... Primeiro como animador naquela... Que antigamente tinha Ou tinha aqueles continuistas, né? Não é continuista o nome. Tem um nome técnico pra isso, que era aquele que os animadores principais faziam alguns quadros. Aí pra animar, você precisava fazer aquele monte de desenhozinho entre um quadro e outro. Os movimentos, você fala, essas coisas assim, né? É. Você fazia, por exemplo, um personagem com uma mão pra baixo e uma pra cima. Pra animar isso aqui, precisava de vários desenhos com esses meio desenho aqui, movimento. O Kawabata começou trabalhando com isso, depois começou a dar uma ideia em umas histórias aqui, outra ali. Até que ele passou a trabalhar como quadrinista. E foi aí mesmo que o Donald começou até a ser evoluído como personagem. Começou a ganhar mais coadjuvante, mais o Tio Patinhas apareceu em 47. Apesar de já ter um proto-Tio Patinhas também, em um dos desenhos antigos do Donald. Os personagens Tio Patinhas apareceu em 47. Aí veio o Professor Pardal, o Gastão, a Margarida já aparecia. Isso tudo nos quadrinhos, né? Sim, claro. Aí foi a partir dos quadrinhos do Carl Barks. Sim, porque ele criou Patópolis, né? Ele criou, sim, um microcosmo só pro Donald. Porque aqui a gente não sabe, mas lá nos Estados Unidos, o Mickey tem uma cidade dele chamada Moustal. Seria Ratópolis. É, seria Ratópolis. Mas aqui, acho que quase 100% das HQs que são traduzidas do Mickey, eles falam que ele também mora em Patópolis. É, não. Aqui no Brasil é Patópolis. Mas no original é Moustal, né? Nos Estados Unidos é Moustal e Duckburg. Na Itália é... a Paperopoli e a Topolínia. É interessante pensar porque que aqui também virou Patópolis e tal, porque com o passar do tempo o Donald passou em popularidade ao Mickey de longe, né? Inclusive, sim, em venda de revista, essas coisas, né? Muito por causa do Carl Barks. E o Mickey, ele é o típico personagem pra mim, na minha opinião. É o típico personagem que serve pra ligar os outros personagens que são mais interessantes, sabe? Tipo assim, não que eu não goste do Mickey, eu não sou igual o Magarin, que odeia o rato, mas... É o Capitão. Mas, é verdade. Pateta, Donald e tal, eu acho muito mais legal. É que o Mickey tem aquele negócio de síndrome do super-homem, que é aquele personagem certinho, que não erra. Você nunca vai ver. Antigamente até tinha, e agora nesses curtas mais novos do Mickey, acho que o pessoal da Disney meio dormiu e os caras fizeram o que quiseram com o Mickey. Tanto que nesses curtas do Mickey ele é o verdadeiro cheirado. Ele trabalha no 120, mas no geral o personagem do Mickey, nos quadrinhos principalmente, o personagem é aquele personagem certo. Ele é o detetive, ele é o que não erra, ele é... quem erra é o pateta. Mas eu acho que é de propósito, né? Porque assim, ele virou o símbolo da marca, né? Então assim, ele é o perfeito. Ah, tem que ter um cara nervoso e descontrolado e tal. Tem o Donald. Tem o cara que erra pra caramba, faz bobagem e tal. É o pateta. Tal. Então, tanto assim, que o Donald, muitas vezes, ele é o vilão da história. Ele começa as coisas que dá tudo errado. O pessoal tá tudo de boa. Ele vai lá dar uma de pica-pau e acaba ferrando tudo. A gente, nos quadrinhos, a gente não vê o Mickey fazendo isso. Acontece alguma coisa, é o Pateta que fez alguma besteira, não é o Mickey. E o Carl Barks, né, que você tava citando, ele virou, tipo, o deus da mitologia do Donald, né? Porque ele criou várias coisas que são seguidas até hoje, né? Ele, igual você falou, né, vocês falaram, ele criou toda a estrutura para que as histórias do Donald crescessem como cresceram. É, que antes a gente ia cheira de jornal, e a cheira de jornal era aquilo, né? Era, começava numa, terminava na outra, era continuação. Até tinha uma ou outra história que se alongava por alguns dias, semanas, mas no geral era aquilo, acabava lá e já era. O personagem não tinha desenvolvimento. Aí, a partir que o Carl Barks chegou, ele começou a fazer uma história, apesar dele mesmo não gostar dessa história de a cronologia. Eu faço minhas histórias, uma começa e termina, na outra não necessariamente continua da onde a outra parou, etc. Mas ele deu como o Couto falou, um universo, aquele micro-universo do Donald. Foi ele que criou basicamente tudo que você pensar relacionado ao Pauta Donald hoje em dia, vieram das histórias do Carl Barks, tanto dele quanto do Tio Patinhas, principalmente. Foi quando ele criou o Tio Patinhas e ele desenvolveu até chegar. Aí depois veio o Don Rosa, que pegou tudo. Don Rosa é aquele típico fã maluco de bitolado e cronologia. Ele pegou as histórias do Barks. Às vezes o Tio Patinhas falava, ah, sei lá, me lembra quando eu vendia, sei lá, gelo pros esquimós no exército, no Alasca. Aí o Don Rosa catalogou tudo isso, todas essas pequenas ideias que o Barks jogava nas histórias só pra fazer piada. E deu uma cronologia, fez uma árvore genealógica, etc. Mas aí já é doença. O Barks já tinha feito uma árvore genealógica. Ah, sim, Zé, sim. A pré-árvore que o Don Rosa foi lá e melhorou. Conforme os personagens do Donald foram fazer mais sucesso, o Tio Patinhas foi o que fez mais sucesso dos coadjuvantes, então ele também ganhou revista própria, também virou um protagonista. Diferente do que aconteceu assim com o Mickey e outro, ele continua convivendo com o Donald e o Donald com ele, e acho que isso é muito legal, porque tipo, histórias em que o Patinhas é protagonista, o Donald vira coadjuvante, mas na revista do Donald, o Patinhas continua como coadjuvante, um dos coadjuvantes, e tudo é muito natural, sabe? Ele se retroalimenta muito bem, porque são da mesma família. Mas o que eu acho legal é que, por exemplo, você tá falando do Don Rosa, que é o seguinte, o Don Rosa, ele não é, obviamente não é tão antigo quanto o Karl Barks, que já faleceu. O que que ele via? Que o Tio Patinhas, ele já nasceu velho. Ele é aquele personagem que já nasceu velho. Tipo o Hercule Poirot, o detetive da Agatha Christie, a gente pensa, que ela mesmo reclamava, ele já nasceu velho, não tem como mostrar a juventude dele. Então todas as histórias dele, que ele falava pros sobrinhos, pro Blonde, pro Guinho, Zezinho, Luizinho, ele falava, não, eu fui lá no Canadá, na Corrida do Ouro, então deserto australiano, então fui cowboy, não sei o quê. Ele contava essas histórias por alto, sim. E como o Don Rosa era apaixonado, ele foi elaborando aquilo. Que, bom, isso pode render uma história com praticamente um outro personagem, assim. Que é o Patinhas jovem, né? Aí ele criou até a saga do Tio Patinhas, que é um dos quadrinhos mais famosos da Disney de todos os tempos. Que é basicamente a história com... Não é o Patinhas lembrando, é o Patinhas jovem, desde a Escócia, quando ele é um garoto pobre, até quando ele ficou quaquilionário, né? E é um outro personagem, que é diferente daquele que o Donald conhece. Essa saga do Tio Patinhas que o Couto citou, ela pega desde que o Tio Patinhas pega a primeira moedinha dele lá, ganha a primeira moedinha, até ele conhecer o Donald. Quer dizer, conhecer não, voltar, né? Quase mostra que ele conhecia o Donald pequeno já. Mostra os pais do Donald, etc. Mas aqui, o primeiro encontro oficial do Donald lá, que foi na Montanha do Urso lá da história de 47. E os sobrinhos do Donald foram criados pelo Karl Barks também? Não. Nas tiras de jornais. Nos bastidores, o Barks estava envolvido, porque, como a gente falou, ele estava trabalhando como animador. E a ideia do sobrinho surgiu nos desenhos e nas tiras também. Só que oficialmente a primeira aparição dele foi nas tiras de jornais, que é do Alto Taliaferro e do Bob Carpe. Mas claro que o Barks usou os três. Inclusive os três sobrinhos é uma coisa que eu não sou lá muito fã, assim. E é uma coisa que esse novo DuckTales atual fez bem, que foi separar os três personagens. Que os três, efetivamente, ao longo de todas as histórias, os quadrinhos, eles é uma pessoa só. Tanto que muitas vezes um começa a falar, o outro completa, eles falam ao mesmo tempo, etc. Ele não tem uma personalidade própria, os três. Os três são um só. É um cara, um personagem só dividido em três personagens. Nesse novo agora, eles dividiram os três personagens, deram característica pra cada um. É uma coisa que eu achei muito boa. É uma coisa que nos quadrinhos eles nunca tiveram, nem nas histórias do Barks mesmo. Isso quando não são quatro, né, mano? Ah, dos quatro, é. O negócio dos quatro sobrinhos é que uma vez o Barks, sei lá, devia estar chapado de café ou qualquer coisa. E alguns quadrinhos ele deixou quatro sobrinhos ao invés de um. É porque devia ter um espelho e ninguém reparou. Sim. Aí acabou ficando uma piada. Vários roteiristas, desenhistas, volta e meia, eles colocam. Você vê algumas histórias, você vê quatro sobrinhos na história. Nesse DuckTales atual, tem um episódio que eles estão sonhando lá. Aí aparece um quatro sobrinhos também. Tem uma história de que eles iam fazer uma história que era com o Donald, o Mickey, Pateta e tal, e aí trocaram os outros personagens criando os três sobrinhos, uma coisa assim? Não, isso aí é o Zé Carioca. Essas são as histórias do Zé Fraude. Não, mas eu vi alguma coisa disso quando eu tava lendo sobre o Donald. Tipo assim, os sobrinhos do Donald foram criados porque originalmente era uma história que teria o Mickey, então, não sei o quê. As histórias do Zé aqui no Brasil, antigamente... Eles pegavam a história do Barks, no caso do Donald. E trocavam, né? E trocavam pelo Zé. O Mickey tem dois sobrinhos, já tinha antes do Donald. Chiquinho e Francisquinho. Sim. Mas, ô Magari, isso que você tava falando, eu sei que quando eles faziam as histórias do Zé Carioca aqui, eles acabavam reaproveitando de outros personagens. Então as do Donald que eles reaproveitavam, eles trocavam, vamos dizer assim, os sobrinhos, criando os sobrinhos do Zé Carioca, né? Mas o negócio que eu tava lendo sobre o Donald mesmo, né? Falando assim, fulano criou os três sobrinhos do Donald, porque ele tinha guardado uma história que seria do Donald com Mickey, não sei o quê, só que aí ele fez só do Donald e usou os sobrinhos, sabe? E criou os sobrinhos. Eu li alguma coisa assim, mas eu posso estar viajando. De vez em quando acontecia isso, por exemplo, tem a história do professor Pardal, que é escrita pelo Barks, que ele interage com os três sobrinhos. Os dois sobrinhos do Mickey. é uma coisa completamente aleatória. Mas isso aí é coisa de bastidores, por exemplo. A revista, normalmente, chegou uma época que a revista do Tio Patinhas tinha a história maior, que era do Tio Patinhas, pra completar, tinha a história do Pardal. Só que lá na... negócio de pagar, de distribuição, etc. Se os personagens fossem diferentes nas histórias, acho que eles pagavam menos pra distribuir. Aí o Pardal não podia interagir, por exemplo, com o Guizazinho e o Luizinho, que eles já tinham aparecido na história do Tio Patinhas. Aí eles acabaram colocando o Chiquinho Francisquinho. Tem uma história do Pardal que ele interage com um personagem aleatório lá, que é um personagem aleatório, só que ele usa o carro do Donald. O Donald não podia aparecer, que ele já tinha aparecido na história do Tio Patinhas. A gente vê claramente que é o Donald, o Bach só apagou lá o personagem, só que nem se deu o trabalho de apagar o número da placa do carro lá, que é o 313. Você tava falando do Dom Rosa, eu comentei aqui que ele eu conheço. Nossa, sei, eu sei. Eu não sei se você já contou essa história aqui, deixa pra lá, né? Aqui? Não, nesse podcast não, mas pode contar. É porque a gente tava numa CCXP... Aí o Dom Rosa tava dando autógrafo, né? O Dom Rosa veio. E o Magaren tava querendo autógrafo, mas tava desanimado de entrar na fila, porque é fila, né? Aí, então, automaticamente ele desanima e tal. Só que, assim, a fila tinha encerrado. Eu acho que tinha duas pessoas na fila só. Ele tava meio assim, eu falei assim, não, então eu vou também. Aí a gente foi, eu entrei na fila com ele, eles deixaram a gente entrar. E aí o Magaren me zoou até hoje, porque ele tinha lá a revista do Donald, não sei lá o que e tal. E eu, tipo assim, nunca tinha visto o Dom Rosa na vida, nem lido nada dele, sabe? Não, e uma coisa, é que você fez uma coisa mais importante, mais impressionante ainda. É que o Dom Rosa, como eu falei, ele é chato. Ele pode ser talentoso, ele pode ser saber trabalhar, etc, mas ele é chato. Ele não considera nada que... É tipo eu falo com o Homem-Aranha aqui, nada pode dormir o presto. Ele, se não foi escrito pelo Bach, ele não trabalha, ele não gosta. O Peninha tá na árvore genealógica dele porque o pessoal lá da Egmont, que é lá da Dinamarca, que foi da onde saiu a história pela primeira vez, o Peninha era famoso e os editores obrigaram ele a colocar. Ele não ia colocar, que o Peninha não foi criado pelo Bach, não foi usado pelo Bach, etc. E ele não gosta. Tanto que nessas coisas de quando ele vai autografar, fazer desenho, etc, ele não faz desenho. Por exemplo, o Peninha ele não faz. O personagem que o Bach não criou, ele não trabalha no... Ele bate o pé e não faz. E o Eric conseguiu que ele autografasse um desenho aleatório lá. Vale citar uma coisa que é interessante no Dom Rosa, que o traço dele é bem diferente do Karl Barks e bem diferente de outros autores da Disney, como principalmente da Itália, né, que estilizavam bastante o traço. O dele é extremamente detalhista, né? É uma coisa que você vê o desenho do Dom Rosa, você sabe que é do Dom Rosa. Ah, sim. E tanto que ele coloca muita gag visual. Ele fala que não gosta do desenho dele. Ele não gosta, mas... Quem se importa com ele? Eu gosto. Uhum. Mas é um estilo único, isso que eu acho interessante. Sim, assim, sim. Você reconhece. Você comentou que ele foi convocado pra guerra, né? Até comentou lá da dispensa, não sei o que e tal. E nessa época da guerra, o governo dos Estados Unidos, ele envolveu muitas dessas empresas grandes, assim, né? Principalmente de quadrinhos, eram muito envolvidas e tal. Então a Disney não ficou pra trás, né? Teve muito material relacionado ao esforço de guerra, né, na época. A Disney, a própria Marvel, DC, até pela causa do negócio de crise de papel, etc. Os quadrinistas foram lutar na guerra. E o Donald foi o personagem que eles escolheram pra ser o garoto propaganda, como eu falei. O Mickey é meio que protegido, ele nunca faz. É sempre que precisa de alguma coisa assim, os caras jogam o Donald de bucha. Quando o Disney precisou fazer a política de boa vizinhança aqui com o pessoal, com a ralé aqui da América do Sul, quem eles mandaram foi o Donald, tanto que foi aí que criaram o Zé Carioca e o Panchito, nos Três Cavaleiros. Tanto os três formaram esse grupo. Não, se você parar pra pensar, aquele desenho é muito segunda divisão. Se você pensar bem, porque olha só que coisa. O Mickey era o protagonista, o Donald era o segundo em comando ali, não era o principal. Aí o Disney mandou o Donald fazer a boa vizinhança. Por outro lado, no Brasil, em vez de mandarem a Carmen Miranda contracenar com ele, mandaram a irmã dela, a Aurora Miranda. A gente falou um pouco aí de Zé Carioca, não sei o que e tal. E no Brasil, a revista do Donald do Zé Carioca era, entre aspas, a mesma, né? Que em número, como é que era? Número ímpar era Donald e par era Zé Carioca, ou o contrário, né? Exatamente. Era quinzenal, não era? Era. Ou seja, saiu uma revista do Donald e outra do Zé Carioca por mês. Mas continuando, a numeração era a mesma. Tudo que a Editora Abril publicou, revista Veja, Placar, Playboy, tudo antes ela publicou o Pato Donald. Ah, sim. A gente lá na hora que não foi, a gente fez o último podcast aí. A gente fez sobre a Editora Abril, a gente contou um pouco essas coisas aí. E só retificando aqui, a primeira edição do Zé Carioca foi a 479. Ah, então ele era na ímpar. Ele era nas ímpares. 479 até 979, eles ficaram alternando, aí depois cada um seguiu o caminho solo. Mas era basicamente a mesma revista, tanto que o Zé Carioca, quando antes não tinha muitas histórias para publicar, como a gente falou, eles reaproveitavam histórias do dono do Mickey, colocava só o Zé lá, só pra alternando. Uma coisa interessante é que, diferente de quadrinho de super-herói, por exemplo, em que a Marvel americana faz tudo, quadrinho Disney, né? Ele tem produção em vários países, né? Ou sim, tinha, não sei, né? Hoje em dia eu já não sei mais como é que hoje é. Hoje tem, basicamente, hoje era na Itália e naqueles países da Finlândia, Dinamarca. São os três polos mais... Tanto que na Dinamarca, o dono de lá é quase que, sei lá, um herói nacional. A importância do personagem lá é... ao ponto dele ter estátua junto com personalidades famosas. Cara, e no Brasil, nessa época da Editora Abril, principalmente ali nos anos 70, 80 e tal, tinha muito material sendo feito também, né? Eu tô falando de forma geral Disney, mas... o Donald, como era o personagem que vendia mais, né? Ele, imagino que era o foco, né? Um dos focos. Olha, até que não, acho. Ele tinha muito... todos tinham histórias publicadas aqui. Mas sei lá, quando eu penso em história Disney brasileira, na minha cabeça vem logo o Peninha. Acho que foi o personagem que foi mais desenvolvido aqui no Brasil. Todas aquelas identidades do Peninha, tipo o Morcego Vermelho, o Pena da Selva, o Pena Submarino, etc. Tudo foram criados aqui no Brasil. Apesar do Morcego Vermelho ter sido inspirado em uma ilustração do Carpi lá na Itália, mas o personagem em si foi criado aqui no Brasil. As histórias da Patada eram muito aqui do Brasil também. Ah, eu ia dizer que as histórias da Patada, das histórias feitas no Brasil, são as minhas favoritas. Eu convivi um pouco, tinha uma comunidade no Orkut e tinha lá muitos ex-autores brasileiros, cartunistas brasileiros, que trabalhavam nas histórias Disney. Se posso falar alguma coisa, o pessoal era meio mal-humorado lá. Ah, sim, sim. É, muitos deles estão aí pelo Facebook, aleatoriamente. Pois é, até conheci alguns deles, e até um cara da Abril uma vez tinha brigado com o Dom Rosa, assim, mas eles são meio mal-humorados, assim, é porque na época eles não tinham reconhecimento, né? Ah, sim, né? Não tinha créditos, etc. Acho que o único que o pessoal conhecia mesmo era o Canini, acho que foi o que mais se destacou. Mas aí é nas histórias do Zé Carioca. Mas o Gerson acho que também era conhecido, Mark. O Gerson Teixeira. É, mas não era assim, conhecido por nome, assim, ele era que desenho. Era por nome, pra você saber quem era, acho que o Canini foi o que mais apareceu, assim. Até porque ele já tinha uma história pregressa antes, né? O traço do Canini é muito característico também. Sim. O foco aqui não é o Zé, mas teve a história. Tanto que o pessoal da Disney lá não gostava do Canini. O pessoal da Abril meio que teve que bancar ele, que o pessoal daqui gostava. Tanto que a primeira coisa que fizeram depois que o Canini saiu foi tirar o Zé lá do Morro do Papagaio e transformar ele, jogar ele na Vila Churupita. Pra não jogar a imagem da favela do Brasil pra fora. Era muito na história do Canini. Ele basicamente vivia na favela lá no Morro do Papagaio. Voltando aos quadrinhos da Disney, ao Donald, cara, eu acho que é um grande desperdício eles nunca terem feito nenhuma adaptação em desenho animado das histórias da Patada. Porque são algumas das mais hilárias que eu já vi. É. O Donald e o Peninha na Patada, o trabalho do Tio Patinhas, cara. Pena que... a Disney não é muito de fazer desenho dessa. Principalmente hoje em dia, assim. Por exemplo, a saga do Tio Patinha daria um longa muito bom se eles fizessem. Dá pra fazer vários filmes da saga, pelo menos uma trilogia. Feliz é o pato que vive sorrindo. Sobre isso que vocês estão falando aí, que vocês estão destacando justamente as melhores histórias e tal. Então, assim, para uma pessoa que está ouvindo aqui, que é tipo eu, não conhece nada do Donald, quais são as principais histórias, assim, e o que mais ou menos acontece nelas, né? Não precisa entrar em detalhe, não. Para apresentar melhor o personagem para o pessoal. Não só do Donald, né? Mas de todo esse universo dos patos, né? Eu acho que você pegar essa coleção que tá saindo aqui, né? Que tava saindo pela Abril e depois a Panini tá continuando do Barco. E do Rosa é uma boa partida. O problema dessa história da Patada, ou do Peninha, é que eles não tiveram encadernado. Então elas estão tudo jogadas em edições aleatórias, pra você achar. Só te interromper, mas esses encadernados que estão saindo pela Abril e a Panini seguiu, eles pegam todas as histórias produzidas pelo Karl Barks e acho que do Dom Rosa também tá saindo. Ou eles pegam, tipo assim, os melhores, o melhor de Karl Barks. Não. Que ele... Abril, há um tempo atrás, ela fez as obras completas de Karl Barks. Ela realmente botou tudo do Karl Barks. Até uma história do Mickey que ele fez. É, do Mickey, do Pluto. Essa que tá saindo agora pela editora americana e que a Panini tá continuando aqui, também vai publicar todas as histórias do Barks. Ah, entendi. Em ordem cronológica. Quer dizer, é em ordem cronológica, mas não estão lançando em ordem cronológica. Esse negócio de encadernado é muito doido, porque, por exemplo, saiu uma história, já tem uns anos já, mas eu lembro que saiu, era recente, foi feita lá na Dinamarca, chamado... não lembro se foi feita na Dinamarca, porque o desenhista é aquele italiano famoso, Giorgio Cavazzani. Mas acho que o roteiro era da Dinamarca, que era o Dragon Lords. Era uma história que o dono de sobrinhos ia parar numa terra. Pra mim é uma história como, de aventura deles, como qualquer outra história. Mas eu lembro que Abril deu um up na época. E depois saiu encadernado em capa dura dessa história. É, os caras jogam qualquer coisa. Eu fiquei surpreso, porque tem histórias mais clássicas que não tem capa dura. Vocês comentaram, né, algumas formas da pessoa ir atrás pra conhecer as histórias. Mas assim, pra uma pessoa que tá ouvindo o programa e não é leitora de quadrinhos e tal, assim, uma visão que eu tenho, estando de fora, é do Donald dos desenhos animados, dessas coisas, né? Que é sempre o Donald ali que tá junto com o Mickey e blá, blá, blá, acontece um problema, eles resolvem e tal. Nos quadrinhos existe uma... Eu sei que não é tão preso cronologicamente aquele negócio todo assim, mas existe ali certos momentos que são importantes pro personagem, né? Que meio que moldaram. Por exemplo, a saga do Tio Patinhas, né? Eu tô falando Donald, mas Patos em geral, né? A saga do Tio Patinhas é uma história que eu não lembro se eu... Não sei se eu cheguei a ler ela. Eu sei que é uma que tá na minha lista pra até comprar pra ler. Não só de... Eu tenho curiosidade de ler mesmo, então... Mas assim, a saga do Tio Patinhas deu todo um panorama da história do Tio Patinhas, como que ele começou, como ele chegou onde está e tal. Eu queria que vocês comentassem algumas dessas histórias principais e o que acontece nelas, assim, só pro público que tá ouvindo agora, que às vezes não é um público de quadrinhos, eles saberem que, assim, caramba, então existe tudo isso por trás do Pato Donald, né? Tipo, existe realmente uma história aí. Então, eu acho que, como a gente falou, a grande questão do Barks, ele não só criou uma cidade, ele criou personagens pra conviver com o Donald. E da convivência com esses personagens, ele extraiu coisas do Donald que você não vê nos desenhos animados. Por exemplo, o Gastão. O Gastão é, muitas vezes, é até colocado como grande inimigo do Donald, embora seja primo dele, de uma forma bem cômica, né? Porque ele é muito sortudo, às vezes dá em cima da Margarida, tudo dá certo na vida dele, tudo dá errado na vida do Donald. E não é como o Donald perseguido o Tico e o Teco, é um outro tipo de relação, porque é estabelecido desde o começo que eles são primos e tudo. O lance do professor Pardal, que ele também inventou, que acho que talvez seja o cientista mais famoso dos quadrinhos Disney, né? Que sempre inventa um monte de coisa e mete o Donald de roubada. Os empregos que ele tem com o Tio Patinhas, e que o Tio Patinhas explora ele a 10 centavos a hora. É muito engraçado. Ele realmente explora o Donald, é muito engraçado, porque o Donald é herdeiro dele, né? Então tem um lado meio cômico nisso. E o fato dos sobrinhos virarem escoteiros mirins, como eles viraram nos quadrinhos, é genial, porque o próprio Karl Barks eu tenho muito orgulho desses patinhos, eles são o futuro também. Então ele estabelecer sempre que eles eram inteligentes, eram sensatos, e o Donald era a crítica meio que ao homem de classe média americano, que só fazia merda. A própria relação com a Margarida é bem diferente nos quadrinhos, que a Margarida com o tempo foi ficando mais empoderada, e o Donald sempre turrão, assim, sempre teimoso. E um personagem que tira muito do Donald é o Silva, né? O vizinho, que é sensacional, porque praticamente ele brigando o tempo todo. Mas, mais uma vez, não é como os desenhos de briga com o Tico e o Teco, contra alguém, não é tipo aquela coisa coiote papaléguas, é uma coisa mais humanizada, né? Tipo, quem nunca brigou com o vizinho por causa de barulho, por causa de alguma coisa, assim? Toda a história é sobre convivendo com essas pessoas, com esses parentes, família, amigos, vizinhos. Você tá me lembrando de Pateta e Max. Você lembra do desenho aqui? Lembra, Pateta e Max bebe muito da fonte dos quadrinhos do Donald. Talvez no desenho do Donald, volta e meia, o Bafo de Onça era o vizinho do Donald nos desenhos. E no Pateta, o Bafo é o vizinho do Pateta, né? Que era, eu falei que lembra porque realmente era um estilo de desenho bem diferente, né? Tipo assim, cada um tinha sua casa, era o vizinho implicando com o outro, aí os dois filhos eram amigos, não sei o que, era... A dupla que é demais. E por outro lado, principalmente no Barks, o Barks deixava bem claro assim, que ele gostava do Donald muito. Então nem toda a história o Donald é esse maluco ligado no 220 que só faz merda o tempo todo. Então muitas vezes o Donald até saía como herói. Eu lembro de uma HQ dele que é bem clássica, que tinha uma festa e ele saía disfarçado de cavaleiro. e a armadura era muito pesada, ele pagava mó mico, aí os sobrinhos consolavam ele. Só que no final, eu não sei o que aconteceu, acho que tinha um ladrão na festa, ele usava a armadura pra prender os ladrões. Aí todo mundo ficava, ah, e os sobrinhos ficaram orgulhosos dele. Não é nenhuma história tão engraçada, mas que tinha esse lado humano deles, assim. Como... tem muita história de Natal, de Ação de Graças, ou ele vai na fazenda da vovó Donalda. E isso tem histórias recentes, já não são mais do Bart, que ele lembra da infância dele. Então é um personagem multiuso pra tudo. Cara, ele teve todo... Acho que nem o Seu Madruga teve tanto emprego quanto o Pato Donald. Yo. É sério. Eu lembro de uma HQ que ele vai montar uma árvore de Natal, assim, e tenta vários empregos pra dar presente pros sobrinhos. Não é do Bart, não, é mais recente. No Natal, aí só faz merda. Só faz merda. Aí, no final, um garotinho fica preso no gelo. Um dos amigos dos sobrinhos dele. Aí ele pega o negócio da árvore de Natal, que ia ligar por fios, salva o menino. Então é um lado bem humanizado do personagem, que eu acho bem legal. É, falando em lado do personagem, tem o Super Pato, né? A versão herói do personagem, que é lá da Itália, criado na Itália. É, que é, inclusive, é uma versão bem diferente, que o Donald, no começo, muitas vezes ele é o vilão da história. Ele faz as coisas e dane esse mundo, que eu vou me dar bem. Vou usar essa minha fantasia aqui pra me dar bem, enganar o Tipatinhas, etc. O pessoal até torce o nariz pra essas primeiras histórias do Super Pato. Que de herói ele não tem muito, não. Mas é um personagem que eu gosto bastante. Mas recentemente ele tem várias identidades. Ele tem o Donald Duplo, ele tem umas duas, três versões do Super Pato, que é de outros universos alternativos. Aí virou uma zona toda. Pato Verso. É. Mas essas histórias que o Couto falou dos empregos temporários do Donald... são as minhas preferidas, assim. Que, normalmente, a história tem um estilo que é... Donald começa a história sendo especialista em alguma coisa. Sei lá, jardineiro, é fazedor de chuva, etc. Ele tem muito sucesso, etc. Aí alguma coisa acontece, ou ele põe tudo a perder pela paciência, ou ciúme, qualquer coisa. No final, ele acaba tendo que fugir da cidade, porque todo mundo querendo pegar ele. Então, as histórias são basicamente isso. Ele já passou por tudo, como o Couto falou. É jardineiro, é músico. Fazedor de chuva, que é uma das minhas preferidas. Ele foi demonstrador de colchão numa história e conseguiu perder o emprego. Ele só tinha que dormir. Ele só tinha que dormir na porra do colchão e perdeu o emprego. Eu tô mandando agora aqui um papercraft que eu acabei de achar do Donald. Dá uma olhada. Da cidade de Patópolis. Patópolis. Eu mandei um novo. O cara fez um papercraft que é a cabeça do Donald e ele coloca de capacete. Tem a foto de lado aqui também. Eu fui olhar de curiosidade, né? Tipo assim, deixa eu ver o que tem de papercraft do Donald em si, só de curiosidade. Posso só dar um detalhe que o Mark falou do Super Pato? É interessante dizer que muita gente aqui acha que o Super Pato é uma paródia do Super-Homem ou do Batman. E não, ele é baseado no Diabolik, que é um herói lá da Itália. Sim. Tanto que o nome original do Super Pato é Paperinik. Que Paperi é pato e o nome do Diabolik, que é o... uma misturada. Se alguém quiser ir atrás, tem até um filme dele, do Mario Bava, Diabolik, Perigo Diabolik, que chama. Que é a inspiração do Super Pato. É, sim, então é. Toda vez que vocês falam Super Pato, eu lembro muito do desenho que passava do Super Patos, que do grupo não, de rock. Eu sei que é diferente. Eu sei que é outra coisa. Mas é porque eu assisti muito esse desenho, então eu não consigo ouvir Super Pato e não lembrar do desenho. Ah, sim. Eu gostava desse desenho, cara, era legal. E é da Disney, né? Ah, não sei como não voltaram ainda no DuckTales atual, eles estão unindo todos esses personagens antigos, de desenho antigo, trazendo de volta. É. Talvez se tiver uma quarta temporada. Vocês comentaram dos sobrinhos escoteiros, né? Aqui no Brasil teve um monte de material do almanac dos escoteiros mirins, alguma coisa assim, não teve? Ah, a biblioteca do escoteiro mirinho, os almanacs. Na verdade, a biblioteca do escoteiro mirim é uma coleção, não é nem da Abril, é da Nova, quer dizer, efetivamente, é da Nova Cultural. E nada mais é que pegar todos os almanacs que a Abril lançou nos anos 70, tipo almanac do Tipatia, almanac do Zé, almanac do Peninho, almanac não sei das quantas. Fazer tudo em ordem, misturar tudo e lançar como uma coleção completa. Biblioteca do Escoteiro Mirim. Aí esses personagens fizeram sucesso. Eles chegaram até uma revista mensal aqui no Brasil. Durou umas 20 edições, sei lá, Escoteiros Mirins. Sem contar um monte de edições da edição extra, foi dedicada a eles. Você falou que no, nem é da Abril, é da Nova Cultural, mas a Nova saiu da Abril, né? Por isso que eu falei, entre aspas. É. Não é da Abril, efetivamente, com uma arvorezinha lá, mas é da Nova Cultural, que é uma subsidiária da Abril. Você comentou alguma coisa comigo de que o Donald ficou de fora do desenho do DuckTales alguma coisa assim que você queria comentar? Ah, sim. Aqui no primeiro DuckTales, quando ele é tipo Flash. Em 87, lá nos Estados Unidos, os quadrinhos da Disney efetivamente já tinham passado um tempo sem ser publicados. Os personagens meio que sumiram, até dos desenhos, não tinha mais desenho. Nos anos 60 teve os últimos curtas do Donald, depois tiveram uns curtas educativos, tipo o Donald no País da Matemática lá, que eu nunca consegui assistir, porque é matemática, é chato. Por exemplo. Mas até uns 10, 15 anos os personagens meio que sumiram de lá. Né? Ninguém lembrava. O Donald e o Mickey, o pessoal lembrava. Pateta, que eles estão sempre por aí, né? Por exemplo, Tio Patinhas, ninguém nem sabia quem era. E a ideia de DuckTales era ser uma série centrada no Tio Patinhas. Se tivesse o Donald, ele ia acabar pegando a série pra ele e ia deixar o Tio Patinhas de escanteio, que não era uma coisa que eles queriam. Eles queriam uma série baseada nas histórias do Barks da revista do Tio Patinhas, porque, voltando de novo lá quando o Barks começou, o Donald, no começo, era ele que tinha as aventuras, ele e o sobrinho que partia pelo algumas coisas, ele ia caçar borboleta na África, ele ia num vale perdido não sei aonde. Quando o Tio Patinhas surgiu e ganhou a revista, essa história de aventura, mais de 30 páginas, ela acabou sendo migrada pro Tio Patinhas e o Donald ficou com as de 10 páginas, que são as histórias mais aleatórias, mais engraçadas. As de aventura mesmo foi pro Tio Patinhas. E eles queriam uma série que seguisse isso. Por isso que eles deram um jeito de mandar, o Donald usa essa roupa de marinheiro, vamos dar uma razão pra ele usar essa porcaria, põe ele pra marinha. Aí o Donald sai já no primeiro episódio e deixa os três sobrinhos com o tio-avô. Apesar de ninguém se ligar nisso, mas na verdade os Guilherme e Luizinho são sobrinhos netos do tio Patinhas. Apesar de se chamar de tio, né? Eles são netos, eles são filhos da sobrinha do tio Patinhas. Então são netos. Era bem legal esse desenho, eu lembro de assistir. É. O novo eu não parei pra ver, mas por tempo mesmo. Mas o antigo eu lembro de assistir quando passava, era bem legal. Vários episódios que você vê lá no final, quando passa os créditos, tá lá, baseado na história do Karl Barks. E vários episódios que eles pegam um trecho de séries de desenho, das histórias antigas mesmo, e passam pro desenho. Ah, legal. Então, aí depois de DuckTales, teve o Quack Pack, que era, foi junto com esse do Super Patos que o Eric tava falando aí, mais ou menos. Essa leva de desenhos aí. Esse desenho do Super Patos que eu comentei, ele não é no... Não tem nada a ver com o universo de quadrinhos e animações da Disney, né? Ele é a parte, não é isso? Não, ele é baseado no time que a Disney tinha. No time Mighty Ducks, time, né? De Harley, time de hockey que a Disney tinha na época, e eles fizeram um desenho pra... É, eu falei assim, ele não tem vínculo porque é da Disney, mas é, sei lá, é como se fosse Star Wars que é da Disney. Não, não vai aparecer Mickey e Donald lá, né? É separado mesmo. Acho que até por isso que não puseram ele nesse novo DuckTales. Não sei nem se a Disney ainda tem os direitos sobre o time, não. Eu não acompanho o Rock. Mas. Porque talvez se tivesse, com certeza ele ia aparecer em algum episódio. Tá aparecendo todo mundo. Então aí teve o Quack Pack. Teve o desenho, o longa, depois de muito tempo sem um longa dos personagens. Dos três mosquiteiros. House of Mouse. Aí teve alguns desenhos aleatórios do Mickey. O House of Mouse, que o Donald participava. Um desenho mais 3D que é mais infantil. Também tem o Donald. O Vinícius assiste, meu filho. De vez em quando ele assiste o... Qual é o nome, então? Mickey Mouse's Clubhouse. Ah, clube, isso. O clube do Mickey. É o clube do Mickey, que é mais 3D, mais... Acho que aqui em português ficou a casa do Mickey Mouse, um negócio assim. Cara, esse nome clube do Mickey, eles colocam em qualquer lugar, né? Qualquer... Deve ter uns 500 jogando com esse nome. Que o clube do Mickey é famoso, né? Tipo a... Turma da Mônica. É, mas não a Turma da Mônica. É o que eu ia fazer a citação. Bolinhas. Não, eu ia fazer a citação, mas era o próprio clube do Mickey. Eu ia falar que vários desses atores da Disney, hoje em dia, os antigos, começaram no clube do Mickey. Que era a Britney programa Spears famoso. Começou no clube do Mickey. A Britney Spears. É uma marca famosa, lá, ele sempre coloca. Mas quem falou é a casa do Mickey. Eu confundi porque é o House of Mouse, que é o Point of Mickey, que é no original. Já que ficou House of Mac, me diz uma coisa, a galinha sábia é de que ano? 34. E o DuckTales original é de que ano? 87. Então, raciocina comigo. O Donald tinha roupa de marinheiro porque ele tinha um barco da galinha sábia em 1974. E todos os outros desenhos, ele não tinha mais barco nenhum e não tinha porcaria nenhuma de motivo pra ter aquela roupa de marinheiro. Aí, em 1987, que eles perceberam por que, que ele tá com roupa de marinheiro se ele não tem o barco. Mas pensa por outro lado, o Kiko nunca ganhou o barco pra ele sair. Mas o pai dele era da marinha. É, o pai dele era almirante. O Donald tá ali só de atrevido mesmo. Ah, entendi. Porque ele perdeu. Cara, o Donald teve um barco em 1934. Isso entrou na mas é mais recente, mais recentemente, numa história da Dinamarca, os caras até deram uma explicação um pouco pra isso, que o Donald realmente trabalhou um pouco no mar, barco. E a irmã dele, a Dumbella, ela gostava mais de avião, de. Então ela foi ser piloto. Então o Donald é da marinha e ela era da aeronáutica. Tanto que a explicação oficial para ela ter desaparecido dos quadrinhos é que ela tava perdida no espaço por aí. Inclusive esse novo DuckTales aproveitou e fez também. No espaço-tempo. Aqui no DuckTales era só no espaço. Tanto que ela já voltou para casa. Então, assim, a ideia do programa aqui foi dar um geral do Donald e sua turma, vamos colocar assim, né? E pro pessoal conhecer um pouco mais e tal. A gente poderia ter feito um podcast geral sobre a Disney, né? Mas a gente achou interessante falar do Donald agora, por causa... Eu tô falando assim, mas o crédito é todo do Magaren, que ele que é o fã aqui, tá? Eu só tô de orelha e, e comentando. Tá pulando. É... Eu não pulei. Tem uma piada do Aracnofã que eu não gosto de histórias com patos, mas deixa isso pro outro podcast. Então, assim, a ideia aqui, a gente poderia estar falando de vários personagens e tal, mas a gente preferiu focar por causa do aniversário de 86 anos, é isso? Isso, exatamente. Agora em 2020. 86. Eu tive que passar em vários comentários de sites famosos por aí, corrigindo que os caras puseram 85, 87, 84. Inclusive, se você estiver ouvindo esse programa daqui 4 anos, ele é mais especial, porque é o aniversário de 90 anos 90 do personagem. Anos. Exatamente. É. E daqui a 16? Não sei, o que você quer saber? Ah, 14. Daqui a 4 anos. Daqui a 4 anos ele vai fazer 90 anos. Não, eu falo 100 anos. Ah, é 14 anos. 100 anos, tecnicamente, nas histórias do Dom Rosa, só antes de terminar, uma coisa que eu lembrei aqui, é que como acho que foi o Guilherme falou, o Tio Patinhas já estreou velho, o Dom Rosa, ele coloca as histórias do Donald e do Tio Patinhas lá no passado. Ela se passa lá nos anos 40, anos 50, perante anos 50. É a época que o Bach se aposentou lá no começo dos anos 60. E ele faz todo esse cálculo, etc. Então, pra ele, o Donald nasceu em 1920. O personagem, não a criação. A data de aniversário, de nascimento do personagem. Em 1920. Se a gente for levar por conta disso, então agora ele tá fazendo 100 anos. Hoje, esse ano. Que isso, hein? Mas nem vamos chegar até lá. A corona vai acabar com todo mundo. Mas então, o que eu ia comentar é que assim, a gente fez esse focado no Donald e nada impede de futuramente a gente fazer outros podcasts do universo Disney, né? Nada impede, como provavelmente faremos, né? Então, assim, eu espero que tenha sido interessante pra quem já é fã do personagem e tal, e também tenha sido informativo pra quem, como eu, só conhece dos desenhos e tal, né? A ideia aqui é... É sempre legal levar pro... Porque é como eu sempre reclamo, principalmente depois que eu me joguei mais nessa franquia e com o meu canal, etc. Eu sempre falo que, normalmente, quando o pessoal fala em quadrinho, o pessoal fala em quadrinho de super-herói. O resto, no máximo, chega lá na Turma da Mônica, porque cresceu lendo, etc. Mas tirando isso, eu já nem lembro que existe todo um universo do quadrinho da Disney. Essa saga do Tio Patinhas, por exemplo. Se você não conhece nada dos personagens, você quer ler uma história, apenas uma história boa, mesmo que você não conheça o personagem, procura a saga do Tio Patinhas e leia, que ela por si só, ela se sustenta. Ela é legal, é mais legal se você reconhece algumas citações, algumas coisas que eles falam, mas se você não conhece nada, você pode ler ela tranquilamente. Inclusive dá até um podcast à parte só sobre ela. Ô, Mark, você lembra da história em que o Pato Donald apareceu com a Mônica? Ah, tem uma história mais recente que o Cascão aparece vestido de Pato Donald, que eu tentei achar qual era a revista, mas não achei. Ninguém não, sabe. Mas tem uma clássica da Mônica dos anos 70, que ela tenta descobrir quem é que fica falando mal dela atrás do muro. Aí ela picha a pessoa, no final ela acha que é o Cebolinha, o Cascão, alguém. No finalzinho da história ela dá uma olhada e não aparece quem é. Mas ela sai assustadora quando vê e aparece a sombra de um pato, quá, quá, que saindo, ah, não se pode nem fazer uma brincadeira. Ah, sim. Podemos encerrar? Por mim não, por mim eu falo aqui até... teremos outras oportunidades. Lembrando que esse podcast, ele é do site comicboxhqs.com.br, né? É o site onde eu disponibilizo caixas gratuitas lá pra quem quiser baixar e montar pra guardar suas revistas. A caixa de sapato, caixa de geladeira, porque tem muita coisa. Eu disponibilizo as artes, aí a pessoa pode imprimir e montar como ela quiser. E eu tinha feito há muito tempo atrás da Disney, só que a pessoa que tinha me pedido, ela falou assim, ah, faz uma caixa genérica, sabe? Tipo assim, faz uma do Zé Carioca, uma do Tio Patinhas, uma do Donald e outra do Mickey. Que caiba, tipo, umas 500 páginas de quadrinhos, sabe? Tipo, 5 revistas de 100 páginas ou o que seja. Então eu vou colocar o link no post aqui. Isso aí, pode ajudar alguém. É uma caixa mais genérica, então ela não tem identificação na lateral de qual edição que tá lá, nem nada do tipo, mas... pode ser útil pra alguém, né? Quem sabe no futuro a gente faz de outras coisas. Se você gosta desse podcast, assine no iTunes, no Spotify, no seu agregador de podcast favorito, né? Também curta a nossa fanpage, siga nas redes sociais, Twitter, Instagram e tal. E se você quiser apoiar o projeto para que ele continue, né? Tanto o podcast quanto as caixas aí que são... elas são gratuitas, elas vão continuar sendo gratuitas independente disso, mas se você quiser apoiar o site, a gente tem um PicPay, o link tá no post. Você pode fazer uma assinatura lá e contribuir pra manter o site no ar e tal. Que... E o link pro meu canal também está no post, hein? Sim, o Calisota. É Calisota. Aliás, Calisota é o estado onde fica Patópolis, Atópolis e Gansópolis e todo mais Sópolis. Você tem algum jabá pra fazer, ô Guilherme, ainda? Tá na internet ou não tá? Eu me formei em jornalismo, eu tô mais ligado à área social e me afastei bastante da área do entretenimento, como a gente trabalhava, né? O que eu faço mais ligado a isso, eu tô trabalhando numa editora, a Luva Editora, e eu edito livros ali, faço correção dos livros, leitura crítica. Procurem Luva Editora na internet, dê uma moral ali pros livros do pessoal. A maioria são livros policiais, mas tem outro tipo de livro também. Muito bom. Bom, então, fechamos. Obrigado pelo convite, obrigado pelo convite. Que isso, é nós que agradecemos aí. Então, fechamos e daqui 15 dias temos um novo podcast. Então, até mais. Até. Tchau. He can squawk. Donald Duck, cocky as can be. Donald Duck, here's what he taught me. When someone knocks you down, get right up again. Show some pluck like Donald Duck.